4217, decolado 59, controle no 208. 1208, ok, boa noite, obrigado. Confirmando 11935, azul 4217. 11935, ok, obrigado. 4230. Salvador, o Rio 5974. Quase um minutinho, Rio. Fica no 74, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 340, via peso 10 até tanto para voo, tropa T. Na coluna 0, curva direita. Dael, lida morte, roupa de saída. Para interceptar o via. Aciona 5146, controle Salvador 1, 19, 35. Tô autorizado 340 pelo Zulu 90, Taubaté. Curva direita, saída da El, Leda, Mote. Transponder 5146, 1935 ao controle. Ok, posição após Leda Motiva, Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa. Gente, Motiva, 5974. Correto, chama pronto. Rio 5974 está pronto para puxa acionamento. Está autorizado, parte 3 já pode apertar. O 974 iniciando o push. Salvador, o Rio 5974. Prossiga. É, só informação, é o 5974, a troca de equipamento, é negativo RNAB nessa roda, entendeu? Ok, gente. Rio 5974 para o táxi com dois a bordo, 3:53, alterna Galeão. Rio 5974, manda a posição agora para iniciar o táxi, tem coordenação junto ao centro devido à informação que você passou no que não voa a nave pela modificação da rota. Sim. Manda a posição o Rio 5974. Salvador, o Rio 5974, haveria algum empecilho aí iniciar o táxi lento até o ponto de espera aguardando a autorização? O Rio 5974, eu estou com o centro Recife na linha, está perguntando a informação se o senhor consegue manter o perfil da Perzul 1-0. Afirmativo, tem condições sim. O táxi lento até o ponto de espera vem ainda. O ajuste na 0-7, mantendo a minha escuta. Gente, mantendo a sua escuta até o ponto de espera. 5974. Transferir. Ao atingir o ponto de espera, pode transferir a torre 1-9-195, ajuste na 0-7. Solicitação do centro pediu que mantivesse o perfil da Perzul 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Gente, sem problema, temos condições técnicas de manter o perfil da Perzul 1-0. Quando o ponto de espera vai efetuar a troca torre 118-95, é um bom dia. Realmente, bom dia. Obrigado. Bom dia, tá? 3601, está aqui da Silo, autorização para São Paulo. Salvador, boa noite, bom dia, quer dizer, o Rio 5974, ponto de espera pronto. Rio 5974, autorizado, alinhar e decolar, turno 0, vento. É 180 graus, 08 nós, o ajuste do altímetro no 0-7. 5974, sim. Da Eulie, depois Motiva, aciona 5150, controle 1219-35. Cliente 360, decola 1-0 na Dael, Leda Motiva, na curva direita, Apesulo 1-0, por base, Apesulo 1-6, Bravo Hotel Zulu, Chomod e Apesulo 30, tem 5501935 da 3601. Correto, então 3601, reporta pronto, portão 4. Certo. 5974, decolado aos 15, voa no perfil da Pezulu 10 até Taubaté, via saída da El Leda Mótima. Controle 119.35, bom voo. 1935 no perfil da Pezulu 10 da El Leda Mótima. O Rio 5974, um bom dia, obrigado. 119.35. 35, bora. Salvador Serra 3601 no posto, segue acionamento. Então, 3601 autorizado, puxa, vai acionamento, repassa para o táxi. Autorizado, repassa 3601. Salvador, bom dia, é o Gol, Gol, Gol, ai, na posição remota, Gol. Prossiga. Gol, Frank, solicito autorização de reboque da remota 12 para o pátio principal, posição número 9. Autorizado, repouso finalizando. Vamos lá. Alta 3601, Walter Racon, 4 horas e 20, POB 171 a bordo. Ok, copiar, direita, vem ainda, chamando, ponto de espera 198, decimal 95, ajuste na 097, bom voo, 3601. Entre 1895, no 097, 3601. Bom dia, da 3601. Pronto. Salvador, bom dia, da 3601. Autorizado. Alinhada e colapso turno zero, vento 170 graus, 119, o ajuste ótimo, turno zero, 17. Turno zero, 17, a linha decola da 10, tá? 3601. 3601, decolado aos 40, chame controle 11935. 1935, bom dia. Oi, Salvador, Gol, Golf, Golf, Mark, Golf, César, Reboque, bom dia, obrigado. Bom dia.